sempre fiz questão de ensinar os meus filhos a respeitarem os outros. Um dia, tinha que levar minha caçula no colégio. Muita moto no trânsito, muita bicicleta. Aí, eu resolvi mudar de faixa e dei seta. A moto surgiu no retrovisor de repente. Eu segurei o volante, a moto passou. Motorista legal é motorista consciente. Aí a minha filha me disse: mandou bem, hein, coroa? Denatran, Ministério das Cidades. Brasil, um país de todos. A Vespera Lírica da sua Brasília Super Rádio FM estará apresentando a ópera Tizare Carpinteiro, de Albert Lortzing, no próximo sábado, a partir das 17 horas. Venha comemorar os 50 anos de Brasília em grande estilo. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro apresenta Concerto Heitor Villa-Lobos, com regência do maestro Airan Levin. Dia 15, domingo, às 20 horas, ao lado do Museu da República. Não perca, pela primeira vez no Brasil, um sistema de sonorização 7.1 surround. Patrocínio GDF Brasília Tour, Secretaria de Cultura e Ministério das Minas e Energia. Realização Cenário Digital Eventos. Escuta essa aqui, ó. Diz que o coronel recolheu os títulos dos empregados e foi para a cidade votar. Na volta, um deles pergunta: coronel, em quem foi mesmo que a gente votou? O coronel: não posso falar, o voto é secreto. Com a urna eletrônica, já temos a votação mais segura do mundo. E agora, com a identificação pelas digitais, é impossível votarem por você. É, a gente perdeu a piada. Mas ganhou em cidadania. Ah, isso, né? Identificação biométrica. Cada vez mais, o poder está na mão do eleitor. Justiça Eleitoral. Todo mundo tem uma lembrança que não se desfaz, que fica na memória e a qualquer momento se refaz. Basta sentir o cheiro e o sabor dos tempos lá de trás. Basta ver as cores, ouvir a música, que o coração se anima e bate ainda mais. Porque a gente é feito do presente e também do que ficou para trás. E poder reviver tudo de novo é bom demais. Todas as suas lembranças estão na Festa dos Estados, de 20 a 22 de novembro, no Expo Brasília Parque da Cidade. Brasília Tour, Governo do Distrito Federal. Você não pode perder o maior espetáculo brasileiro de todos os tempos. Bibi canta e conta Piaf. Com Bibi Ferreira, Orquestra Filarmônica de Brasília e o Coral da UNB. Regência Maestro Nelson Melim. Duas únicas apresentações, dias 11 e 12 de novembro, às 21 horas, na Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional. Garanta já seu ingresso. Quem levar 2 quilos de alimento paga meia. Ingressos na bilheteria do Teatro Nacional. Apoio Meliá Brasil 21 e Restaurante Oliver. Realização Sheila Aragão Comunicação. A sua Brasília Super Rádio FM apresenta neste sábado, às 15 horas, Musicais Maravilhosos. Uma viagem pelos grandes musicais da Broadway. Em cartaz esta semana, Mamie, com músicas de Jerry Herman. Musicais Maravilhosos, da Broadway para Brasília, na sua Super Rádio FM. Música de interlúdio. Um passeio pelo mundo das operetas e pelos salões musicais da velha Europa. Aqui, na Brasília Super Rádio FM, todos os domingos, às 9h30 da manhã. Bravíssimo, o melhor da ópera, com breves comentários sobre as mais belas páginas da arte lírica. Bravíssimo, todos os domingos, às 19 horas. Jornal Primeira Hora, o mais completo noticiário do rádio brasileiro. Dos estúdios da Rádio Bandeirantes de São Paulo, você recebe ampla cobertura dos fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Um jornal em sintonia com a vida moderna. Aqui em 89,9, Brasília Super Rádio FM. De segunda a sexta, das 7 às 7h30 da manhã, Jornal Primeira Hora. Informação total.